Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação, Michele Ferracini. A partir de agora, Central do Sertanejo, começando comigo, Michele Ferracini. Hoje, quinta-feira, excelente quinta pra todos vocês. E pra abrir edição de hoje, tem a Thaíde Alexandre. Esse cara aí, não é eu não. Você quer um cara direito, que seja bonzinho e tal, que beba só um pouquinho, que seja fiel. Você quer um cara legal, que faça o que você quer, um anjinho que caiu do céu. Esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não. Esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não. Chega pronto, eu vou pra balada, eu beijo na boca pra me amarrar, não tô pronto. Você quer um cara direito, que seja bonzinho e tal, que beba só um pouquinho, que seja fiel. Você quer um cara legal, que faça o que você quer, um anjinho que caiu do céu. Esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não. Esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não. Eu bebo, está arregaçando o fundo demais, eu chego a fronte. Eu bebo, saio, regaço, eu curto demais, eu chego a pronto. Eu vou pra balada, eu beijo na boca pra me amarrar, não tô pronto. Esse cara aí é, esse cara aí não é eu não, não é eu não. É eu não, é eu não, é eu não. Esse cara aí, é eu não, é eu não, é eu não, é eu não. Esse cara aí, é eu não, é eu não, é eu não, é eu não. Esse cara aí, é eu não, é eu não, é eu não, é eu não. Esse cara aí, é eu não. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Quer saber? Eu não tô nem aí pra você. Pode ir que eu vou te esquecer. Eu cansei do seu jeito de amar. Não valeu. Nesse jogo eu entrei pra vencer. Apostei que eu não ia perder. Resolvi pôr ponto final. Eu só pensava em te agradar, mas bem na hora H eu caí na real. Não é assim que deve ser, não vai me convencer, pra mim é natural.

porque tu sente. Se eu tentar, mulherada louca, Israel nova, Israel benta, vem em mim, dó de rã. Porque tu sente. Se eu tentar, mulherada louca, Israel nova, Israel benta. Na dó de rã e na levada desse arrocha, vem cantar comigo, Gustavo Lima. Tamo junto, hein, parceiro. Agora vou mandar de dó de rã, cascata, vamos tirar onda, hein, simbora. Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só comia poeira, não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero vir cada vez mais. Tu vem menino dó de rã, porque 280, mulherada louca, Gustavo Lima arrebenta. Vem menino dó de rã, porque 280, mulherada louca, Gustavo Lima vê se vai. Tu vem menino dó de rã, porque 280, mulherada louca, Israel nova, Israel arrebenta. Vem menino dó de rã, porque 280, mulherada louca, Israel não vai arrebentar. Central do Sertanejo. Isso não vai prestar. Hoje eu tô que tô, eu quero impressionar, distribuir amor. Balada, zoeira, tô pegando fogo, vem me refrescar. Largada, solteira, eu tô na pegada, hoje eu vou causar. Ninguém vai me segurar. Vou distribuindo beijo pra quem quer beijar. Hoje eu tô daquele jeito, você vai gostar. Hoje eu tô bandida. Isso não vai prestar. Isso não vai prestar. Hoje eu tô que tô. Eu quero impressionar, distribuir a boa. Balada, zoeira, tô pegando fogo, vem me refrescar. Largada, solteira, eu tô na pegada, hoje eu vou causar. Ninguém vai me segurar. Tô distribuindo beijo pra quem quer beijar. Hoje eu tô daquele jeito, você vai gostar. Tô distribuindo beijo pra quem quer beijar. Hoje eu tô bandida. Tô distribuindo beijo pra quem quer beijar. Central do Sertanejo. Eu quero encostar teu corpo no meu corpo e te deixar louca. Preciso matar o desejo, afogar meus beijos em tua boca. Numa praia deserta, te olhar fazer a festa ao te ver nua. Na meia-noite encantar o amor, na madrugada a luz da lua. Nossos corpos na intensidade do amor, uou, uou, uou, uou. Cedendo ao desejo, prazer de amar. Envolvidos num beijo ardente de calor, uou, uou, uou, uou. Ao fechar os olhos enquanto o rosto tocar, yeah, yeah, yeah, eu vou te amar, yeah, yeah, yeah, eu vou te amar. E um toque a toque, sentir o teu corpo caliente, eu me encontrar, yeah, yeah, yeah, eu vou te amar. Yeah, yeah, yeah, eu vou te amar. Um cenário perfeito de amor e desejo.

Som, com Cristiane Araújo, Eu e Você. Conferimos também Pedro e Thiago, Eu Vou Te Amar, Tuta Guedes, Hoje Eu Vou Causar, e Israel Novaes, Vem em Mim, Dodge Ram, aqui no Central Sertanejo, que vai pro intervalo e volta já já com muito mais sucesso. Fique ligado, não saia da frequência. Já já tem mais. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta nessa quinta-feira, uma excelente quinta para todos vocês. E agora tem Camila Castro, Meu Refúgio. Está no ar, no amanhecer, eu apenas inspiro você. Está no olhar, no meu prazer, e esse amor eu vou pagar pra ver. Não conheço ninguém, nada como você, transbordando fonte de prazer. Se o mundo acabar, vou te buscar em outra vida. Nada de adeus na hora da partida. O meu refúgio é sempre você. Você desperta no meu coração um sentimento que me faz viver e me tira da desilusão. O meu refúgio é sempre você. Você desperta no meu coração um sentimento que me faz viver e me tira da desilusão. Eu apenas inspiro você. Tá no olhar, no meu prazer, e esse amor eu vou pagar pra ver. Não conheço ninguém, nada como você, transbordando fonte de prazer. Se o mundo acabar, vou te buscar em outra vida. Nada de adeus na hora da partida. O meu refúgio é sempre você. Você desperta no meu coração um sentimento que me faz viver e me tira da desilusão. O meu refúgio é sempre você. Você desperta no meu coração um sentimento que me faz viver e me tira da desilusão. Sertanejo. Tocou, olha, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa, garra e chupa, puxa, garra. Tocou, olha, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa, garra e chupa, puxa, garra e chupa. Vem nesse arrocha gostoso com Rony Rangel, vem. Hoje eu vou zoar, vou paquerar na festa. Não tem muito segredo, não tem mais conversa. O não é a certeza, o sim é a surpresa. É só deixar rolar, vamos brincar de beijar. Hoje eu vou zoar, vou paquerar na festa. Não tem muito segredo, não tem mais conversa. O não é a certeza, o sim é a surpresa. É só deixar rolar, vamos brincar de beijar. Com as palavras eu me perco, eu não sei falar direito. E quando eu tô afim, timidez é meu defeito. Mas entendo esse meu jeito, vai ser melhor assim. Trocou, olha, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa, garra e chupa, puxa, garra. Trocou, olha, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa, garra e chupa, puxa, garra. Trocou, olha, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa, garra e chupa, puxa, garra. Trocou, olha, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa, garra e chupa, puxa, garra e chupa. Hoje eu vou zoar, vou paquerar na festa. Não tem muito segredo, não tem mais conversa. O não é a certeza. beleza, o sim é a surpresa. É só deixar rolar, vamos brincar de beijar. Com as palavras eu me perco, eu não sei falar direito. E quando eu tô afim, timidez é meu defeito. Mas entenda esse meu jeito, vai ser melhor assim. Trocou olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa garra e chupa, puxa garra. Trocou olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa garra e chupa, puxa garra. Trocou olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa garra e chupa, puxa garra. Trocou olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca. Puxa garra e chupa, puxa garra e chupa. Central do Sertanejo. Eu não sei se esse amor passou de ilusão. Eu só sei que está cravado no meu coração, como página de um livro que já decorei. Meu amor já é tão grande que nem cabe em mim. É o conforto dos teus braços que me deixa assim. História de um amor perfeito que vivenciei. Com teu jeito delicado como doce mel, quando estou ao seu lado me sinto no céu. Madrugada de amor não vai se acabar. Seu amor em mim marcou, não dá mais pra apagar. Sentimentos revirados por essa paixão. Por você subo bem alto só pra te contar, que em apenas uma noite fui me apaixonar. Sem você na minha vida perco a razão. E pra cantar com a gente, a dupla top do Brasil, Ricardo e João Fernando. Deixa com a gente, Silvano, Lucas e Leandro. Eu não sei se esse amor passou de ilusão. Eu só sei que está cravado no meu coração, como página de um livro que já decorei. Meu amor já é tão grande que não cabe em mim. É o conforto dos seus braços que me deixa assim. História de um amor perfeito que vivenciei. Com teu jeito delicado como um doce mel, quando estou ao seu lado me sinto no céu. Madrugada de amor não vai se acabar. Seu amor em mim marcou, não dá pra apagar. Sentimentos revirados por essa paixão. O você subo bem alto só pra te contar, que em apenas uma noite fui me apaixonar. Sem você na minha vida perco a razão. Madrugada de amor não vai se acabar. Seu amor em mim marcou, não dá mais pra apagar. Sentimentos revirados por essa paixão. Por você subo bem alto só pra te contar, em apenas uma noite fui me apaixonar. Sem você na minha vida perco a razão. Valeu, Ricardo e João Fernando. Sucesso, Silvano, Lucas e Leandro. Tamo junto. Valeu, menino. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio. Ei, psiu, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ô, Rick Henry, essa menina é novinha demais. O que será que ela tá querendo? Ô, Gini, gente, vocês não perceberam ainda? Ela quer matar nós, ela quer matar o tio. E fica me olhando, provocando, me acendendo. Com o dedinho na boca, jeito de